Barcelona tocou, FM 305. Poste novamente na final, baixado travado. Reportará no final, baixado travado, ali no 01. São 3662, isso para 2000 pés, permanece o ajuste no 0 no 1, autorização do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. 2000 pés no 0 no 1, São 3662, estará estabilizado em ILS X-Ray. Olimpo 01 de ano básico, trem baixo travado. Felipe, lento 1-8 nós, autorizado. Toca remetido, pista no zero. Livre, toca remetido, lento 01. São 3858, livre da restrição ITAP, desça para 3000 pés, permaneça ajuste. Alô, salva comandador, muito boa noite, o Gol no 763 com a informação Tango, solicito autorização Guarulhos. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, Bridge a Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Após conforme rota do plano, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda e após Bridge. Controle 199.35, torre 198.95, transponder 5451. Pesado 360, pela Upsilon 10, Bridge Upsilon 16, Bravo Hotel Zulu, depois direto 13, depois conforme o plano. Decola da 10 com curva direita, perfil da El Leda, depois do Bridge, 1935 controle Salvador, 1895 é a torre Salvador, 5451 é o transponder para o voo 1763. Transponder? 5451. Correto, chame pronto para acionar. Para pronto, 7-6. Terra do vento e reporte para girar base. Livre, terra do vento, reporta lá girando base, com trem baixo travado, limpo 01. Ativo, reporte para girar base, há um tráfego sequenciado na final da 1-2. Afirmativo, reporta lá então, solicitando para girar base. 62, tenha uma boa noite, Sereta, boa semana. Grato, igualmente, bom pouco. São 3858, desça para 2, meu pé permanece o ajuste. Autorizado final transmitimento ILS X-Ray, após o pesado. Autorizado 2, meu pé, final ILS X-Ray, está 3858. Salvador, boa noite, TAN 3662, estabilizado ILS X-Ray, pistola 0, visual, baixado e travado. TAN 3662, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, centena, 8 nós. Irá passar sua esquerda na aeronave, P3, na força aérea, efetuando o circuito de tráfego, não interfere com seu pouso. Frente, TAN 3662, visual contra. Costa 360 pela direita da presente. Será o número 3 para a aproximação, pistola 0. Com 360 pela direita, aguardando o número 3 para a aproximação. Chanel 6310, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste 10 no 1. Já está aproximando 6390. Pesota 3858. TAN 3858, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198.95. telefone 1895 da 3858. Comandante, boa noite, da 3662, livrou. Santa 3662, livre táxi, portão 01 do pátio 3. Então ingressa agora à direita na Alfa, segunda à esquerda na Juliet, pátio 3, posição 01. Alfa, Juliet para o pátio 3, posição 01. Segunda à esquerda, Juliet, da 3662. Correto. 3858, passando externo, baixar travado. Sinalizando 3858, tudo autorizado, pistão 0, evento 1, centena 8 mais. Autorizado, pouso 90, tá 3858. Salvador, é o voo 971, posição 1 para o acionamento posterior, puxa bem. Autorizado, chame pronto para o tanque. Voltará. Autorizado a girar base, reconte nacional, baixar travado. Afirmativo, vai girar base, com trem baixo travado, Olympus 01, com número 2. Gol 096, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1-0 no 1. Solos 49, chama no 2019. 1-2-1-9, tá? 3-2-5-8. Solo Salvador, tá? 3662 retornando. Confirmando, a posição será 01 aqui no pátio 3? Afirmo. 01 no pátio 3. Ah, tá ciente. É, confirme, é a última posição do pátio 3? É a próxima a mureta quadriculada? É, sentido oeste, este fica na sua frente, ambas as últimas lá. Ah, tá certo, já tá visual agora. Obrigado, 3662. Disponha. Salvador, 3858, livrou na época. Boa noite, livre táxi via Alfa, mantendo posição antes da taxiway de Juliette. Sua posição será 03 do pátio 1, tá? 3858. Boa noite, Alfa, antes da Juliette, agora no 3 do pátio 01, na tá? 3258. Scanner 6300? Sim. Vamos visar no setor, autoriza a descer para 2000 pés. Scanner 6300 autorizado, 2000 pés, ajuste no zona 1, repasse para o visado. 2000 autorizado, 2011, vai reportar esse Scanner 6300. Meteu 5-2, reporte para girar base. Reportará para girar base, Olympus 01. Pronto para girar base, o Olympus 01 com trem baixo e travado para toque remetida. Autorizado girar base, tocar e arremeter, pistão 0 Olympus, então centena 7 mais. Olympus 01, toque remetida. Zona 096, desça para 3000 pés, livre da restrição em táxi. Morte, 3 horas e 40, o pé na campina. 3 e 40, Campinas. Erro, 46, morte. Livre táxi, índio alfa, transferência, voo no 971. Primeira chamada, 295, obrigado, campeão. Diretor, voltando? Pistola de sinalização, por gentileza, informe se recebe a pistola de sinalização com os verdes. Ah, sim. Sim, obrigado. TAM 3858, livre ingresso, posição 03 do PACT 1. Autorizado até a posição 338, foi. Ponto de inferno 10, 971, após a passagem do tráfego na curta, um petrilho da fechada, autorizado a linha e manter para o caminho zero. 6310, complete final do procedimento ILS Extension, torre 118-95. 1895 para a torre, obrigado. Até, bobo. 1096, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste 90 no 1, reposto estabilizado. Torre Salvador, boa noite, Salário 6310, 2300. Olimpo 01, tu foi remeteu aos 58, reposta contra o Maripana do Vento. Tu foi remeteu, Olimpo 01, reportará a perna do vento, negativo visual com iluminação verde. Boa noite, Chinem 6310, continua a aproximação ao RP Estadio. Vento uma centena, 7 mais. Aguardando que está livre, 6300. Dona 971, autorizado a decolar, vento 120 graus, 7 mais. Já decolar, dona 0, vamos. É, 096, complete final do procedimento ILS Actuation, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, 096, obrigado. Um ponto. Controle Salvador, boa noite, Gol 971, sua escuta. Gol 971, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha. 360, saída da Eleda Bridge. 360 da Eleda Bridge, está presente, pode voar a bridge, está avisando o setor? Autorizado Leda, aguarde coordenação com o centro para poder voar a bridge. E Leda, aguarde autorização para bridge, obrigado. Base como número 2 e aguarde informação de pista livre. Vai, gira base como número 2, aguardando a pista livre, como 01. Foi Salvador, agora 096, estabilizado, final da 0, baixar de checar. 1971, autorizar direto bridge. Direto bridge, 971. Ok, livre pouso, agora 096. Livre táxi até antes da Juliette, o Chanel 6310. Antes da estamos testando novamente a pistola de sinalização. Por gentileza, informe se conseguir enxergar a luz verde. Afirmativo. Dê passagem ao Airbus 320 da Oceania à sua esquerda. Sigam até a posição 05 do Patio 1, gol 096. 2224, a senhora identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste na 0 no 1, autorizado direto e táxi. Passarei 2224, clareza 2. Tono. 6263, 0. Clareza 3 no momento, passarei 2224. Afirmativo, 050 na pro de TAP, chegada a Mari, ajuste no 0 no 1. Vai fazer um teste aqui na torre de sinalização luminosa. É, acuse-se a observar algumas luzes aí, por favor. Quero ver lembrar. Remeteu a curva da esquerda para a perna do vento. Vou alongar a perna do vento para a troca de posições de piloto a bordo. Informará quando pronto para girar a base. Informa que só teve visual com a luz verde, um ponto muito próximo, já na faixa de 200 a 300 pés aproximadamente a meia milha da cabeceira. Olimpo 01, a gente tirar a alongada para o vento, não há tráfego a informar. Reposte para girar base. Vento 120 graus, 7. Vento 120 graus, 7 mais. Afirmativo. Agora Olimpos, a gente está finalizando aqui, por favor. O tempo para Olimpos? Estamos finalizando aqui com a luz verde. À vista? Negativo. Aproximamos a pistola de sinalização bem próxima ao vidro aqui. À vista? Sinal 95. Acho que a gente está com problema aqui, acho que essa pistola não está funcionando direito não. A gente viu apenas na curta final, meia milha, quando a gente conseguiu verificar. Tem muita iluminação na cidade. Tudo bem. Ela está aqui no livro, obrigado. Dilma, hoje a gente precisou usar durante o dia e não tivemos a resposta, obrigado. Ok, nada. Salvador, Olimpo 01, condições de ingressar na base. Gente, Olimpos, reporte na final, baixado e gravado, vento 180, 8 mais. Será na final, poderia baixar gravado, Olimpo 01. 763, ajuste 10 no 1. Contorno parte, siga a VNA, ponto de espera 1895, bom voo. Gente, aguardando a viatura do Follow Me para iniciar o TAC. E o 1895, espera. Deixa o compulsório seguir a viatura. Gente, aguardando, nenhuma outra viatura vista. Vou informar o fiscal de parte aqui. Não, isso não é autorizado para o KMT, posto mais zero. Segue até SMAP, após Lúvito, após conforme a rota do plano de voo. Controle 199.35, transponda 5465. 360, Galeão, colo da 1-10, saída da Léo, da El, após da El, Leda, Brilha, após 1-10, SMAP, Lúvito, e aí em rota. 1935, controle 5465 no transponder, 1973. 4973, chama para feedback, seu nome. Transfere para descida. Trip 5218, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 091. Olha o zero na curta final, tem baixo travado, paternete. Trip 5218, autorizado direto e TAP. Bravo Mike, Salvador Ground Control. Luna 763, quando Lua? Cruzou da linha e manter, pista no 0, Luna 763. Cruzou da linha e manter, pista no 0, 763. Eu limpo 01, tocou o RMT ao 1-6, reporte ponto médio, perna do vento. Reportará ponto médio da perna do vento, limpo 01. Limpo tem estimado para pouso final? Confirme. Mais 56 minutos. Ok, sente. Tá bom. Papa Tango Sierra, Bravo Mike, clear to Fortaleza International Airport, flight level 270 via Upper Zulu 19, Bangu, direct Abuko. After direct as flight plan on road. After takeoff, left turn, Momo departure, Trot transition, Foxtrot Romeo Oscar Tango India transition. Score code 5463. Departure control frequency 119.35 and the tower 118.95. Papatão Sierra Bravo Mike. Cruzar lateralmente com o mesmo giro e base como número 2. Em aposta na final vai ser travado. Afirmativo, após cruzar com tráfego, vai reportar girando base contra o embaixo travado como número 2. Área do 2224, tá autorizado, pista no zero. O readback was correct. Coming right to taxi. Clear to start up engines. Serra Bravo Mike. Boa noite. 1763, boa noite. Contato radar na decolagem, subir montanha. 360, saída da Dael. 360, Dael. Ou 1763. Girando base contra embaixo travado. Gente, ele é após normal. É, pode falar natural. Volta para a Block. 1763, aguarde coordenação com o centro. Obrigado. direito, chamando 2169. 2169. Tá, me chamo pronto pro táxi. Salva pra série do 22, quanto livrou? Livre táxi via Alfa e Juliette, parte 3. Pesado autorizado para segmento 5218. Limpo 01 nacional, contra embaixo travado, toque hermético. Gente, limpo 01 com centena 79, autorizado, toque RMT, ponto 10. Limpo 01, toque hermético. In this chair, Bravo Mike, it's over the ground. Roger, Mike, confirm people on board, endurance in alternative headroom. Olimpo 01, girando para a perna do vento, socorro RMT. Olimpo, socorro RMT 126, é forte no ponto médio, perna do vento. On board, roger. On apron 5 to taxi call tower, now frequency 118.905, zero above Mike. Localizador Campo à Vista, 5219. Trip 5218, contato final do procedimento ELS X-Way, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom serviço, obrigado. Bom pouso. Obrigado. 38, 4 horas, Campinas, copiado. 1973, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pista no zero. Ajuste agora no 09, no ponto de espera. Chame torre frequência 118.95.973, mau voo. Ok, à direita, no ponto de espera no zero, chamar 1895. Obrigado, bom trabalho. No 973. Nosso Salvador é o Oceanair 6310, informação uniforme para Recife 390. Petrolino 0, ciente, o 350 tem aprovado o Recife, informação em curso uniforme, correta? Puca Caju, a voz pode deixar. Puca Caju, 350, aguardando. O Mike, come back with short. 5 decimal 1, alterna. 133 decimal 95. Negativo, voo. A trip, nacional do 10. Gire base como número 2, aposto nacional da Jada Armada. Afirmativo, aposto cruzamento da Jada base como número 2. Autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, Upper Whisky 58, nível de voo 350. Pistinho Zona 0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, aciona 5470, Oceanime 310. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju, controle 5935, transponder 5470. 5470, protegimento correto, chame 310. Do portão 612, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Chama para o pushback. Machado travado visual, 5218, boa noite. Boa noite, 5218. Tudo autorizado, pista 10, vem com a chave na sessão. Livre pouso, 5218. Girando base, contra embaixo travado, como número 2, Olympus 01. 7-0 aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Prossiga. Tá 3-0-5-8 autorizado para Sierra Brava, Romeu Fox, correção? Sierra Bravo Foxtrot Zulu. Sierra Bravo Foxtrot Zulu, nível de voo 370. Decola pista no zero. Primeira curva à esquerda, subida Momo. Transição Froti. Controle em 119, decimal 35. Transponder 5473, TAN 3858. 3858, controlado Fortaleza 370. Decola 10, curva à esquerda, Momo Froti. Prossegue até Zulu 19. 1935, controle 5473, transponder. Procedimento correto, TAN 3858, portão 03, chame pronto para o posto de estacionamento. Camarada, obrigado. Solas 3-1, libera direito, chama no 2-1, décimo 9. 2-1-9, levanta direito, 3-1-9. 5-0-1 na curta final, bota embaixo do lado, trabalhando, está lindo. 5-0-1, vem para uma centena, 7-9, autorizado, total e RMT, pista 10. Papel net na 10, 5-0-1. Posso tocar RMT, só deu o nome e o pé, Fernando, né? Porque eu lembro. Imperial, foi Juliette, ingresso esquerda, pátio 6, atento ao sinal, da zona aquele pátio, 35218. Após decolar, somente inicie curva, pois 1.500 pés para cruzar o campo devido à aeronave no circuito de tráfego, mantendo 1.000 pés. Sorry, after takeoff, only turn after 1,500 feet. You are clear for takeoff, wind 110 degrees, 8 knots, Sierra Bravo Mike. Na 73, ali mantém pista 1-0. Ali mantém na 1-0, no 973. Tocou, arremeteu, vai curvar à esquerda, mantendo 1.000 pés. Correto, Olimpo 01, decolou, tocou, arremeteu aos 3-3, é forte ponto médio, perna do vento. Passará a ponto médio. 5218, prossiga. Só para confirmar ali, aproximadamente 6 pés para baixo, pega a tampa do glide, a pista do marco 3-1 para a direita e o direito. Para o vermelho na esquerda, 2-2, confirme, de 600 a 300 pés, é isso? Ok, abaixo de 600 pés eu vou informar a técnica sobre o problema, sou grato pela participação. Thousand 500 feet.